se o comédia vier seu caminho cruzar, certamente querendo a sua brisa roubar. Isso é uma arapuca pra te engaiolar. O que se deve é ter muita calma. Cuidado, cuidado, cuidado. Cilada, cilada, cilada. Cuidado, cuidado, cuidado. Cilada, cilada, cilada. É conhecido porque é fora da lei. Das casinhas e dos castelos se considera o rei. Vejo isso todo dia, infelizmente nada muda. Neguinho pra te entregar, te abraçar igual o Judas. É tanta ambição, filho dizendo que te ama. O plano é te catar, te matar pela herança. Faz o plano, fecha a conta, acerta com os funcionários. Se tudo der certo, vai ser grande o salário. O pai vai ser a vítima, o filho grande herdeiro. Já aproveita o plano, põe ele no cativeiro. Depois liga pra família, pede as joias numeradas. O boy achou que era esperto, caiu na própria se cilada. Se o comédia vier, seu caminho cruzar, certamente querendo a sua brisa roubar. Isso é uma arapuca pra te engaiolar. O que se deve é ter muita calma. Cuidado, cilada, cilada, cilada. A selva é de pedra, a arapuca é de aço. Faço o que eu te falo e não falo o que eu faço. Favela chique, vencedor, não quer saber de fracasso. Se tu cair no alçapão, aí já era um abraço. Errei do tempo, piranha, costa, nado, jacaré. Já mergulhei em águas estranhas e nadei contra a maré. Fique esperto, vai na manhã, cuidado onde põe o pé. Areia é movediça, é mato, toca a de Lucifer. Ele de Kid, abaixa a arma, isso é cilada, meu irmão. Enterre o sonho da perifa, a sete palmos do chão. Realize o sonho das meninas e aposente seu canhão. Ao invés de roubar os malotes, roube das minas o coração. É tempo de prosperidade, no jogo do amor entrei. Pras doninhas de responsa, até o meu chapéu tirei. Já borrei muito batom, várias mulheres já beijei. Sou surfista do asfalto, nas ruas da sem lei. Se o comédia vier, seu caminho cruzar, certamente querendo a sua brisa roubar. Isso é uma arapuca pra te engaiolar. O que se deve é ter muita calma. Cuidado, cuidado, cuidado. Cilada, cilada, cilada. Cuidado, cuidado, cuidado. Cilada, cilada, cilada. E você vê o moleque no sinal pedindo esmola. Mas isso não te comove, fecha o vidro e vai embora. Mas isso me revolta, me dói no coração. É triste ver os moleque nessa situação. O pivete representa de prata e a barreta. Quem vê desacredita, mas o estilo é favela. Se envolveu no tráfico, agora a cena é triste. Progresso! A favela quer ser mais chique. Vejo vários por aí que do crime virou refém. Pra tentar luxar na vida e andar de Mercedes-Benz. Se envolveu na droga, mais um que entrou pro time. Mais uma mãe que chora o filho que perdeu pro crime. Que buscou dinheiro fácil pra não mendigar na rua. Só fez escolha errada e cavou sua sepultura. Buscou o seu respeito andando com a cromada. Esse é mais um, caiu na cilada. Se o comédia vier, seu caminho cruzar.